momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade e hoje vai ter uma moral no final do episódio. Oi, gente, salve, salve. Aqui é o Coyote, do podcast Prosa Errada. E a gente tá aqui pra passar as lições que a gente aprendeu duramente na infância assistindo Dragon Ball. Aqui quem fala é Gabriel Lira e, antes de tudo, anime é desenho sim, tá? Nem vem. Aqui quem fala é o Pé Grande, também do Prosa Errada. E quem discordar que desenho é anime vai tomar um tapa. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando porque para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aqui mais uma semana de Papo de Calçada para falar um tema nostálgico, né? Vamos lembrar nossas infâncias, adolescência, ou nem tanto assim, né? Porque eu, pelo menos, ainda assisto desenho antes de começar a gravar aqui. Tava assistindo o filme do Angry Birds 2, né? Não basta ver o Angry Birds 1, tem que ver o 2 também. Então, vamos falar sobre esses desenhos animados, animes e por aí vai. É, nesse episódio a gente está recebendo aqui dois amigos de podosfera e dois podcasters, né? Essa empreitada aí de marcar no bingo do Papo de Calçada todos os podcasts possíveis para vir fazer parte aqui. Bom, quem tá aqui são o Pé Grande e o Coyote, como vocês viram aí na entrada. E eu vou passar a bola para eles aí se apresentarem, né, a princípio, quem são eles, de onde eles vêm, de onde eles falam, como é que é isso aí. Galera, seja bem-vindo aí, se apresenta pra nossa audiência. A gente é do Prosa Errada. Eu sou o Coyote, eu sou originário de Osasco, que é uma cidade do lado de São Paulo, mas agora eu habito em Jundiaí. É, eu sou o Pé Grande, eu sou originário de São Paulo e agora eu habito em Osasco. A gente teve uma inversão de papéis aí. É, e vamos lá, quais são as lições aí, vocês, qual a relação de vocês com os desenhos animados ou anime? Vocês assistiam mais anime ou mais cartoons, né? Mais desenho animado? Mano, quando eu era criança, era mais cartoon. Embora tinha os animes lá misturados que você não sabia que era anime, assim, tipo o Pokémon da vida. É, então, era isso que eu ia falar. Eu assisti os dois junto, eu acho. Eu acho que era mais desenho, cartoon mesmo. Só que tinha anime junto, tinha Dragon Ball junto, tinha Naruto junto, tinha Pokémon, Digimon, tudo isso. A gente... Desenho por desenho a gente assistia, mas tinha os animes e desenhos tudo misturado ali. É, esse negócio de problemática de anime e desenho, né? É até engraçado a gente discutir, porque tem gente que é birrado mesmo com isso, né? Não, não é desenho, não. Né, é anime. Gente, é no mesmo. É uns personagens que não existe. Ou às vezes que tem referência a algo que não existe. E é feita animação, é anime, pô. Só que anime é um nome específico, né? Para animação lá no Japão. Entendeu? Não é diferente, é a mesma coisa. É, tipo, a galera fica toda nessa treta pra classificar o que é anime, cara, e tem muita coisa que é anime. Por exemplo, tem um anime chamado Afro Samurai, que ele foi escrito e dirigido por pessoas japonesas, só que ele foi feito na América do Norte. Tanto que é o Samuel L. Jackson que dubla ele, cara, e continua sendo um anime. É, eu até mesmo, isso acontece muito, né, pra justificar que é a mesma coisa, com os desenhos lá dos anos 80, né. A minha mãe, por exemplo, ela via Gênio Maluco, via Marco, e isso tudo aí, esses dois aí, por exemplo, Dom Drácula também, que passava lá na Manchete, e esses três exemplos aí são exemplos de animação japonesa, só que... Ninguém ficava falando, não, é anime. É animação japonesa, desenho acabou. E tem muita coisa, né? Que as pessoas, né, falam que tem todas as características necessárias para ser um anime. E necessariamente não é uma animação que foi feita lá no Japão. Por exemplo, esse Castlevania aí que é maravilhoso, né? Não é feito em solo japonês. Né? É aquele tipo de animação americanizada, entendeu? Que é bem legal também. É, então, e até voltando um pouco atrás também, que eu acho que é o que mais dá briga nesse assunto aí é o Avatar, a Lenda de Aang. É, isso que eu ia esse falar. Esse daí Meu, tem traço de anime, tem tudo de anime, tem direção e tudo mais, mas não é um anime, é um desenho americano, entendeu? E assim, ele é maravilhoso, sabe? E tem sempre, acho que o que mais me volta nesse assunto é ele. Tem gente que fala que é anime, tem gente que fala que não é anime, e assim vai. E desenho é desenho. Você é criança, você vai assistir, pô. Pelo amor de Deus. Só quando você cresce e fica chato que você começa a discutir essas coisas. É, no final é tudo desenho, né? É, pô. No final, cara, desde que você goste e assiste, é, pronto, tem um que pô. Também tem essa, toda essa discussão, que é o antigo Jovens Titãs, cara. Que era, a arte dele é idêntica à arte de anime. É isso, é verdade. Até a animação dele, o estilo é muito... Se você vê um anime, vê esse tipo de anime... A abertura dele. A abertura é... Usa um K-pop. A abertura dele lá. É feita por quem... É, e também começando que quem fazia abertura eram as duas japonesas, né? Era duas japonesas, é. Exatamente, cara. São duas cantoras japonesas que fazem a abertura dele. Tanto que elas também ganharam desenho. Virou o Hi Hi Puff e a Miyumi. Elas ainda estão nativas aí, cantando. Ô Gabriel, você falou que tinha uma polêmica pra lançar aí no episódio. Vamos lá, joga a polêmica. Era essa a polêmica, mas tô vendo que não é tanto polêmica não, Guilherme. Falhou a polêmica, falou. Aí, ó, viu? Então, ó, garotada aí que eu conheço, que fica debatendo comigo aí que anime e desenho não é a mesma coisa, ó. Temos aí, ó, a mesa toda falando que é a mesma coisa, hein? É, igual a galera também que fala que filme de animação não é filme, né? Assim, tem filme e tem animação. Eu não concordo muito, mas beleza. Eu não concordo nada. Eu vou começar a puxar a fila aqui dos aprendizados, que eu tô reassistindo... Reassistindo não, tô assistindo a saga do Cavaleiro do Zodíaco de Asgard. Uhum. Porque eu parei quando termina ali, né, a saga do Santuário. E no, meus amigos falam assim, essa saga de Asgard aí não é muito boa e tal, não precisa assistir. Eu parei e agora tem na Netflix, eu tô assistindo, né, aproveitar o tempo aí. E cara, me relembrou aquela coisa que esses animes mais década de 80, 90 aí... Eu aprendi muito a não desistir das coisas, sabe? A perseverar, a sagacidade. Vocês têm essa impressão também? Sim, cara. Todos esses desenhos têm essa lição, assim. Principalmente porque é o negócio da jornada do herói, que primeiro ele vai, é convidado pra aventura, primeiro ele resiste, daí depois mostra o treinamento dele. É sempre uma lição, tipo, você não pode desistir, você tem que se esforçar, que seu esforço vai ser recompensado. Que é a temática tanto dos animes shonen, assim, também bastante, que é saudoso Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. É, Dragon Ball. Dragon Ball, assim, mas é, você vai treinar e você vai matar o vilão. E no final sempre tem uma técnica secreta que ninguém sabia, nem protagonista. É, chamada Kamehameha, acabou. O cara usa o Kamehameha, acabou. O Dragon Ball, eu depois de adulto, eu fui ver essa, que foi a última agora que foi lançada, e eu me toquei que na verdade o herói é o Vegeta, né? É, chegou um ponto que o herói virou Vegeta. É, ele é o príncipe, né, pô? Porque o Goku, velho, só faz merda, mano. Então, mas eu acho que tem, a gente fica falando de Dragon Ball e tal, mas eu acho que é errado, porque assim, no português, tipo, você vê que a emoção que passa nas vozes dos dubladores é uma emoção. Agora, se você assiste no original, você sente uma emoção diferente. Eu acho que passa pelo menos alguma impressão diferente. Por exemplo, o Vegeta, a pessoa que dubla o Vegeta, passa um ar de superioridade, como se ele fosse realmente um príncipe, entendeu? E são esses detalhes, assim, que eu assisti um pouco do japonês pra ver como é que era, e realmente é diferente, sabe? Ah, a voz do Goku é totalmente de criança. A voz é diferente, cara. É, porque a mulher ainda que dublava ele quando criança ainda dubla ele agora adulto. É que teve essa mudança na dublagem do Brasil, porque antes era uma mulher também que dublava quando era o Dragon Ball clássico. Aí, quando passou pro Z, foi o Endro Bezerra que começou a dublar o Goku. Se eu não me engano, é o Endro Bezerra. Eu posso estar me confundindo agora. Quem dublava o ele Goku mesmo. Criança é a irmã do Endro Bezerra, a Úrsula. Ah, é? É? É, ela. Que legal. Ela que dubla o Naruto, né? Não, então, também. Mas ela também chegou a dublar o Goku criança, como ela fala. Ah, que massa. Ah, então, aí puxando o gancho, já que você falou de Naruto, eu acho que eu puxar sardinha do Naruto pra mim. Ih, chamou o Naruteiro já agora. Não, não é, velho. Eu acho que a lição... Ah, fica quieto. Naruto não, pô. Eu acho que foi ele que me... Um dos que mais me acompanhou, assim, desde que eu era criança, quando começou a sair, até o final dele, foi o que mais me acompanhou, sabe? Eu acho que foi ele que me ensinou mais lições, trazendo de um desenho, de um anime, do que seja. Porque, cara, desde criança você vê ele passando, você vê ele sozinho, você vê ele se esforçando sempre pra ir cada vez mais, e você vê ele sozinho. Só que você vê ele tentando também ter esses laços com as outras pessoas. E isso foi foi importante pra mim, porque ele cresce, quanto mais ele vai crescendo, mais, querendo ou não, com a empatia dele, com o jeito que ele é, as pessoas vão se aproximando dele. E isso foi importante pra mim, cara, porque quando eu era pequeno, eu morei com os meus pais e depois eu fui morar com meus avós. Então, tipo, tive que mudar de cidade, tive que mudar de tudo. E meio que você se passa por isso. Eu acabei me passando por isso também. Vendo ele indo atrás, vendo ele ter os amigos e apoiando, isso acabou me ajudando, porque acabou me fazendo ter amigos, me fazendo querer ter amigos, me fazendo querer correr atrás das coisas pra melhorar. Isso me ajudou bastante até o final dele. Mano, é uma das grandes lições das animações, cara. Poder da amizade, cara, que é um negócio que você vê muito recorrente, assim. Tanto que tem no Pokémon mesmo também, eles trabalham muito disso, que é, pelo menos nas primeiras temporadas, que tinha o Ash, a relação com os Pokémons dele, com os amigos dele, eu gostava bastante também disso lá. Além que também tem no anime que ele tá lançando agora, né, que é o Boku no Hero, também traz muito disso, que traz também a lição lá do legado, porque o personagem principal, que é o Midori, ele carrega um poder que foi dado pra ele, que ele foi herdado de geração em geração, e aí mostra o peso disso pra ele, mostra como ele não pode falhar agora porque ele tem o peso das pessoas acreditando nele, e todas as pessoas ajudam ele, apoiam ele, que é um negócio que é muito legal, assim. Eu adoro essas lições de anime, de desenho, é muito bom, cara. É um anime aí que eu vou trazer de exemplo também, de amizade, né? É até mesmo uma frase que o protagonista fala, né? O meu anime que eu gosto aí de coração é o Hunter vs Hunter, né? O Hunter x Hunter. E a frase que eu vou falar é a seguinte, né? Amigos podem seguir caminhos diferentes, mas não deixam de ser amigos. Aí quem fala isso daí é o Gon do Hunter x Hunter aí, ó. E assim, sabe? Quando a gente pega algo, né, ou até mesmo as próprias animações, elas querem transmitir algum significado. Por exemplo, alguns são totalmente pedagógicos, né, como por exemplo um desenho que era da televisão aberta, que eu gostava muito, era um desenho que passava na TV Cultura chamado Cyber Chase. Não sei se vocês chegaram a ver esse desenho. Ah, eu adorava Cyber Chase, cara. Me ensinou muito a matemática. Cyber Chase me ensinou muito matemática, mas eu não gosto de matemática. O que eu peguei do Cyber Chase que eu gosto tanto hoje? Trabalhar com a informática em si, né, por exemplo, porque tudo passa no Cyberverse, né, que cada personagem é uma coisa que tem relacionado ao computador, né? E tem alguns termos também. E, tipo, isso daí eu achei muito legal. Caraca, a internet é o máximo. Olha como que é a internet. Aí foi isso daí que até mesmo eu falo que foi uma das inspirações de eu estar hoje trabalhando diretamente com informática. O lance da amizade também, igual foi citado aí Naruto, o Hunter x Hunter também tem isso, que é as amizades improváveis também, né? Porque no Hunter x Hunter tem o, por exemplo, os mais próximos, né, os mais chegados, são o Gon e o Killua. E assim, o Killua, ele vem de uma família que ele é, tipo assim, eles são criados para não ter amigos, né, eles são assassinos profissionais. E assim, o Gon encanta ele, sabe, a pureza do Gon, aquela coisa empática do Gon, né, encanta, assim, o Killua fica assim, poxa, como que esse cara pode ser assim, ele é tão forte, ele, né, algumas vezes ele acha até que o Gon é mais forte do que ele, e ele quer ficar ali, tipo, ah, esse cara é da hora, tava ficando lá dele. E essas amizades improváveis é uma coisa que eu sempre carreguei pra mim, sabe, porque, por exemplo, na escola, o pé grande tava falando aí, né, que tem que ele tem o pé grande e tal, ele provavelmente deve ser alto, eu também sou alto, e eu sempre sentava no fundo. E quem senta no fundo, geralmente também é a galera da bagunça, sabe? Então, assim, eu fazia amizade com a turma da bagunça, não necessariamente que eu fosse bagunceiro, eu sempre nunca fiquei de recuperação. Mas é o que tinha ali no momento, né? Porque ou você conversava com eles, ou você não conversava com ninguém. É, então assim, eu cansei várias vezes, aconteceu de já tá de férias, os meus amigos tá de provão, sabe? Eu ir pra casa deles pra gente estudar. Eles então. Me ligavam, ô Guilherme, vem cá, tá, me ajuda aqui, cara, eu tô com dificuldade, me ajuda a estudar. E a gente ficava ali a tarde inteira batendo papo, e são amigos, assim, de coração, sabe? Gente super bacana, que inclusive na faculdade também fiz grandes amizades, assim, gente que eu nunca imaginaria fazer amizade, são meus amigos até hoje. Então, esse lance de você não julgar as pessoas, sabe? O Naruto tem muito isso, né? O Naruto, ele tenta entender as pessoas, ele tenta entender por que que o cara tá revoltado, por que que ele quer destruir todo mundo. E eu acho os animes, diferente dos desenhos, né, americanos e tal, eles têm essa profundidade, né? Quando a gente já tá mais adulto e começa a analisar isso, a gente percebe que todos esses desenhos, eles têm uma profundidade. É, sim. Aproveita que você tava falando aí dos Amigos Improváveis, eu queria trazer dois exemplos do Avatar, da Lenda de Aang, porque, tipo, durante todo o desenho, você vê que tem a rivalidade do Zuko com o Aang, porque o Zuko quer pegar o Aang, que é o Avatar, pra recuperar o posto dele como príncipe da Nação do Fogo e tal. Só que no final, eles acabam se tornando amigos e o Zuko ensina ele a dobrar fogo e tal, é muito legal isso. Que é um negócio que, tipo, ao longo do que você vai ver no desenho de Avatar, você vê que um é espelho, meio que um espelho do outro, assim. Porque o Zuko, ele, no começo, antes dele ser banido lá, ele queria assumir a responsabilidade de ser o príncipe da Nação do Fogo. E numa reunião lá de exércitos, falaram que iam mandar alguns soldados pra morte. Porque, tipo, eles iam servir meio que de distração pra que outra parte do exército chegasse por trás e acabasse lá com aquela batalha. E ele meio que se revoltou com isso e falou, não, a gente tem que proteger o nosso cidadão, e foi por isso meio que ele foi banido. Enquanto que o Aang, no começo, ele recebe a notícia que ele é o Avatar, que ele vai ter que começar a defender, a treinar e tal, e ele acaba fugindo, porque ele não quer ter essa responsabilidade. E aí, tipo, depois que ele é descongelado, ele meio que tem que reassumir essa responsabilidade, e o Zuko tá sendo punido por ter, tipo, assumido a responsabilidade. E daí, tipo, ao longo do desenho, você vai vendo como o Zuko, pela influência do tio dele, vai se recuperando disso, ele vai, tipo, se tornando, voltando a perceber que o que ele acha certo realmente é um negócio que ele tem que seguir, e o Aang vai aprendendo que, tipo, ele não pode fugir das responsabilidades dele, e, tipo, à medida que os dois vão caminhando nesse sentido, eles vão se aproximando e eles se tornam amigos lá, tanto que um meio que aconselha o outro em vários momentos. E também aproveitando esse negócio que vocês falaram, tipo, de não julgar pela aparência e tal, outra personagem também do Avatar que eles ensinam bastante, isso é a Toph, porque, tipo, No começo, você não, quando a Toph aparece, você não dá nada pra ela, porque, tipo, ela é uma menininha, baixinha, cega, parece que é frágil. Só é, quando ela aparece naquele campeonato lá, do dobrador de terra, pra ver quem que é o mais fudido. É, e tipo, você acha que, na primeira vez que você vê ela, você acha que ela vai, tipo, perder a luta quando ela tá lá no começo do ringue. Só que não, ela, tipo, ela mostra como ela... É, porque é um cara gigantão, né? Tipo, é estereotipão, exato, sabe? Exato, estereotipão do cara, tipo, que seria dobrador de terra no desenho, que é o cara forte, gigante, e ela dá um pau nele, cara. E é, tipo, é muito legal isso, ela quebra realmente esse negócio da expectativa e tal. Cara, Avatar, eu acho que merece um episódio à parte, só pra ir comentando, porque é um desenho excelente, cara. Eu lembro que eu acompanhei na época que passava na Nick, só que a Nick não passou, ou tipo, demorou pra passar o Livro do Fogo, né, que era a última parte. E aí eu fiquei só até na Terra ali, questão em Bassin C e tal. Aí depois de muito tempo que eu voltei pra ver e fui reassistir desde o começo pra chegar. Cara, é muito foda, cara. Avatar é muito foda. Tem gente que não gosta do filme live action. Eu até gosto. Eu acho que foi o que deu pra fazer. Eles nem tentaram fazer o que deu pra fazer. Eles só fizeram e falaram. Eles só botaram o nome do Avatar e falaram, vai. Bota o carequinha dobrando o ar aí, vai com Deus. Tem esse garoto aqui, tem esse elenco aqui, tem essa história, só faz, que o dinheiro vem. Faz o que você quiser. Bota o nome de Avatar que vai dar certo. Não deu. Inclusive o filme do James Cameron, o Avatar, né, que ficou tão famoso, acho que já tá fazendo 10 anos que o Avatar foi lançado, na época eu não assisti. Ele falou, não, esse filme aí, ele chama Avatar, roubou o nome lá. Mano, eu pensei a mesma coisa. Quando saiu o filme, eu falei, imagina, isso daí não é Avatar. Eu assisti Avatar quando era pequeno, o que que é isso? Cadê o Aang? Cadê as dobras de elemento aqui, mano? É, eu fui assistir de um jeito e falei, erraram o nome do filme, não é possível, eu entrei na sala errada. Cadê o meu carequinha? Não tá aí, velho. Bom, mas vocês estão falando muito de anime, vamos puxar a sardinha pro outro lado aí agora. Então vamos... Eu posso sugerir aqui, ó, já que a gente tava falando de ensinamento, e, gente, eu tô me esforçando muito aqui. A única animação agora que eu lembro de ensinamento aqui que veio na minha mente agora é o He-Man. Ai, He-Man era tão bom. aquela partezinha final lá, onde no episódio de hoje nós aprendemos que o esqueleto... Eu vou puxar pra outra, já vou pro X-Men Evolution. O X-Men Evolution, saudades, hein? Verdade. Hora do almoço. Pode crer. Que, vamos tirando os poderes. É uma escola pra pessoas diferentes da sociedade, que eles têm que se acostumar a viver no mundo. E todo mundo vê eles como alguma deficiência, como alguma coisa errada, como alguma coisa não certa, como alguma coisa não de Deus, aberração, ou qualquer coisa assim. Sim, eles enxergam isso. Exato, é como uma aberração. É um desenho que a gente conhece, né? Tem quadrinho, tem filme, tem um monte de coisa. Mas por trás disso, eles... Se você pegar, eu acho que o fundo do X-Men são pessoas que não são aceitas na sociedade e só querem conviver normalmente com todo mundo. Eles não têm nada de mais. Assim, eles têm alguma coisa de mais. Um controla o ferro, outro tem garra na mão, outro solta raio pelo olho. Mas isso torna cada pessoa especial. E tirando isso, eles são só pessoas normais. Eles querem, eles também comem, eles também dormem, eles também aprendem, também fazem tudo isso. E eu acho que o X-Men é ótimo, porque às vezes tem um episódio que você fala, ah, é só mais um episódio. Mas tem toda uma mensagem por trás desse episódio, que é... Eles têm os conflitos dele, tem os vilões, tem os heróis, mas eles ainda vão pra escola, né? O X-Men Evolution ainda mostra eles indo pra escola, mostra eles sendo alunos e professores e tentando conviver com todo mundo. E você sempre vê eles sendo expulsos de interações normais de pessoas. E eu acho que é um bom desenho pra você acabar refletindo, tipo, como você trata cada pessoa do seu lado. Não importa se é cor, se é de onde vem, o que fala, o que não fala, o que come, o que não come. Cara, é uma pessoa, velho. Não tem essa. Você tem que aprender a respeitar todo mundo. Se você tá vendo alguma coisa de errado, então acho que o errado é você, não é a pessoa. Exato, cara. Ele trabalha muito essa questão de como eles lidam tanto com as pressões de ser adolescente, como quanto eles lidam com os preconceitos que a sociedade joga sobre eles. E tem outro desenho que ele faz bastante isso, que é o favorito lá do Prosa Errada, que é o saudoso Super Choque, que também passava na hora de almoço. Eu deixei ele pra você. Tanto que ele trata de muitos temas, cara. Tem um episódio que fala sobre o racismo e tal, porque o Virgil, ele tem um amigo dele branco, que é o Rich. E aí, tipo, ele fala assim no episódio, eu notei que a gente nunca vai na sua casa, porque a gente nunca fica lá e tal. Aí quando o Virgil vai visitar a casa dele, ele percebe que o pai do Rich é racista e tal. E ao longo do episódio... Não é pouco racista, vamos deixar isso registrado. Exato, e aí, tipo... Ao longo do episódio, o pai do Rich, no caso, vai, tipo, desconstruindo um pouco do racismo dele, porque ele vai tendo que conviver com o pai do Virgil e com o Virgil, porque o Rich acaba fugindo de casa e tal, e é muito interessante, tipo, esse episódio em si. E outro episódio também que eu acho que marca bastante, que tem muito a ver com a realidade ainda dos Estados Unidos, que é um episódio que tem um garoto que ele leva uma arma pra escola e atira no Rich. Que é, tipo, sim, mostra toda a questão... Não foca tanto na questão de ser super-herói e tal. Foca mais na questão desse garoto. Porque esse garoto sofria bullying e tal. E aí o pai dele guardava a arma. Ele sabia onde o pai guardava a arma. E, tipo, no final tem, tipo, mensagem do He-Man, assim, falando... Criança, se vocês souberem, tipo, onde tá a arma do seu pai, não pegue. Se você vê que um amigo levou a arma pra escola, denuncia ele, não sei o quê. E, tipo, esses dois episódios me marcaram bastante quando eu tava vendo o desenho, embora tenham vários episódios que tratam de muitas coisas. Tratam sobre drogas, sobre questão de gangues, sobre as más influências que você pode ter, dependendo do ambiente que você convive e tal. E, real, esse desenho ele passa muitas lições e é muito legal, velho. Eu recomendo pra todo mundo ver. Cara, tem um, eu não sei se vocês... Provavelmente vocês assistiram, né? Vocês são mais ou menos da minha idade, que é o Corrida Maluca. Sim, sim. Lembra o Corrida Maluca, Tigre Vigarista? Cara, eu aprendi com esse desenho a seguir minha vida, não ficar querendo preocupar com os outros, sabe? Tipo assim, faz o seu, que você vai conseguir ganhar, entendeu? Não para pra perturbar a vida dos outros, pra querer atrapalhar a vida dos outros, que você só vai se dar mal, cara. Quanto mais o Dick Vigarista queria atrapalhar os outros, queria sequestrar a Penélope Charmosa, mais ele se dava mal e ele sempre perdia. Exato, cara. Mas eu acho que é complicado a gente ficar falando de desenho americanizado, porque acho que a maioria é sutil, né? Eu acho que não é complicado falar sobre eles, mas eu acho que é mais difícil você pensar em um, porque a maioria que passa mensagem, querendo ou não, é o anime. Agora, os desenhos americanizados, tipo, sei lá, Bob Esponja, Dudu do Edu, Dexter, Meninas Superpoderosas. Eu acho que é mais sutil as coisas que eles passam. E nos animes já é mais escrachado. Esse negócio de valor em desenho, eu venho observado que, assim, é muito difícil, né? Um desenho no dia de hoje passar um recado, coisa assim do tipo. Entendeu? Por exemplo, o que eu vejo aí, né? Que o pessoal mais foca, o Guilherme já falou aqui de outras vezes, né? Tem muita gente aí que fala, né? Que é o Steve Universo passar um monte de recado, mas em contraparte, por exemplo, no mesmo canal, tem um desenho, não sei nem se passa mais hoje, que não passa recado nenhum. Se eu tivesse um filho, não ia deixar ele nem ver, que é aquele Titio-Avô, entendeu? Titio-Avô, pra mim, é uma viagem de um doido realmente que fez lá o desenho e acabou. Né? Assim, não tem problema nenhum em quem assiste, né? Já assisti já algumas vezes, coisa assim, né? Mas tem muito mais desenho, tem muitos outros desenhos que ajudam a estimular a criatividade ou que passam algum recado, coisa assim do tipo. O problema mesmo é que as pessoas precisam de dinheiro, né? E atualmente tem muita gente que faz qualquer coisa, joga lá sem recado nenhum e toma, e ganha milhões com isso. Tem esses desenhos, realmente, que eles são feitos pra não passar mensagem nenhuma, tipo, o Titio-Avô, que pra mim, esses desenhos, eles são voltados realmente pra crianças muito pequenas, assim, tipo, até uns 4 anos de idade. É, eu acho que é só pra se jogar, é, porque, né? Tipo, eu não vejo crianças, por exemplo, de 7, 8 anos vendo, por exemplo, Titio-Avô. Eu acho que, eu não convivo com muitas crianças, mas eu não imagino que seja tão interessante pra elas, porque elas geralmente querem consumir. Pior que ver, Putz, né, porque, tipo... Pior que ver, eu sou professor de informática e trabalho com crianças do fundamental. E quando tava assim, na época assim, o Titio-Avô tava em alta, o que tinha tanto de adolescente e criança vendo o Titio-Avô, entendeu? Os adolescentes via porque pela zoeira, né? Eu tava ali, eu vou ver a então, mas espera. Tinha muita criança, entendeu? Muita criança que via. Aí eu já vi já, uma vez tava eu lá na... dando a aula lá no computador e do nada a criança largado na cadeira, gente, por quê? Gente do céu, foca na aula, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. É, mas o Gabriel citou lá atrás que teve um desenho que influenciou ele a gostar de informática. Eu tô lembrando aqui, puxando do fundo da memória, um desenho que me influenciou a seguir nessa carreira de ciência, assim, sabe? A sempre gostar de ciência, que é o Jimmy Neutron. Jimmy Neutron é legal pra caramba. Uhum. Nossa, cara, ele sempre arrumava alguma solução baseada em física, química. Pô, cara, era muito legal aquele desenho. Eu viajava, assim, nas soluções que ele arrumava. E, oh, muito bom, tem até filme dele, eu acho. Tem um que é um crossover de Jimmy Neutron com Padrinhos Mágicos, fala pra caramba também. Que fica trocando entre os dois estilos de animação. Eu recomendo pra ver esse crossover. É mesmo? Eu recomendo demais esse episódio. Eu não gostava muito de Jimmy Neutron, não, porque meus colegas da escola falavam que eu tinha testa igual a dele. Então era um horror pra mim. Que mancada! tem um cara da minha sala que o pessoal também chama ele de Jimmy Neutron, cara. Que também tem uma testa grandona. Ele ainda arruma o cabelo às vezes daquele jeito. Praticando não, não sou eu que dei apelido, cara. Não dou apelidos. Mas você continua, então você tá junto. Só perpetua, ele, né? Ele só perpetua. Repassava a mensagem. Eu só repasso. Tô zoando, mas tipo, a galera não chama ele. Só que tem uma figurinha com ele de tipo de Jimmy Neutron. Agora mas... você tenta consertar, né, palhaço? Meu querido, com licença aqui. A Nick tinha muito desenho assim, né, legal, e fazia muito crossover também. Tô lembrando que Ei Arnold, os próprios Padrinhos Mágicos, eram desenhos bem, bem legais, cara, que, assim, era meio, assim, pra gente que tava acostumado. Pelo menos eu vi esse desenho com o quê? Com 10, 12 anos, acostumado muito a ver esses desenhos de Hanna-Barbera e tal, Tom e Jerry. Você vai ver, assim, é meio... primeiro momento é diferentão, né? Tinha acho que é Incrível Mundo de Roku. Era bem viajadaço, eu sei, assim, né? Tem esses... muito episódio polêmico. É que o estilo dele era meio que pra ser uma sitcom, o Incrível Mundo de Roku. Era meio que esse estilo que ele queria passar, uma sitcom animada, assim. Chegou uma época a passar na Globo, e eu não sei como, né? Passava na Globo, porque tinha, às vezes, uns episódios tão absurdos, entendeu? Mas Era legal. Pelo menos os episódios que passavam não tinha tanta grande coisa, não. Só a televisão fechada mesmo. Ah, mas o negócio é esse, né? Se eu não me engano, recentemente tem uma animação que colocaram no Roku lá na Netflix, não foi? É o filme do Roku. Passou não sei quantos anos, acho que 30 anos com eles no espaço, uma coisa assim. Aí eles voltam pra Terra lá e aí continuar a vida, tá? Um pouco pra frente. Mas o lance é que esse negócio de desenho, muitos adultos, tipo assim, é desenho, aí deixa as crianças ver. Uhum. E tem desenho que não é pra criança, sabe? É, foi assim que Adult Swim saiu do nosso país, né? Assim, eu agradeço por adultos não verem que assistir, porque eu assisti todo Full Metal Alchemist, entendeu? Então, se vissem assistindo Full Metal Alchemist, acho que eles não iam gostar. Porque o primeiro, que é o de 2003, se eu não me engano, o primeiro episódio é ele já tentando trazer a mãe de volta, não traz a mãe de volta, traz aquele bicho, perde o braço, perde a perna e perde o irmão. Então, assim, é o primeiro episódio, ainda bem que ninguém viu assistindo, porque eu amo Full Metal. Então, a minha mãe não me deixava ver Cavaleiro do Zodíaco, porque quando eu cheguei na sala, tava lá naquele episódio do Máscara da Morte, que foi o Shiryu, não foi? Levou o Shiryu pro inferno, aí teve essa batalha aí, aí foi nesse episódio que eu não vi Cavaleiro do Zodíaco, nunca mais. Mas em compensação, via Hunter vs Hunter escondido lá na casa da minha avó. É, também tinha o saudoso Dragon Ball, também sofreu disso aí, que tinha quando entrou o Mr. Satan lá no torneio do torneio de artes marciais lá, todas as crianças na sala lá gritando: Satan! Satan! É, eu gritava Satã e minha mãe gritava junto o Satã, então tá tudo bem. Minha mãe via junto, não. Então tava tudo certo. Quem reclamava era o meu avô, mas até aí tudo bem. Se minha mãe tava junto, é nóis. Esse negócio de ver desenho junto é engraçado, porque, por exemplo, a minha mãe não me deixava eu ver Cavaleiro do Zodíaco, mas ela assistia junto comigo Yu-Gi-Oh! Olha só, vai entender. Eita, ixi, minha mãe assistia Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Dragon Ball, que tinha sangue, ela assistia comigo, vambora, velho. É, ixi, imagina, eu assistia filme. Minha mãe me levava pra assistir filme de terror quando eu era criança. Lá, quando saía filme de terror, eu ainda podia. Porque antes não tinha classificação. Tipo, entrava, assistia e vai com Deus. Então eu assistia junto com ela, sabe? Então não tinha essa. Quem reclamava mais era meu avô. Meu avô com Yu-Gi-Oh! Era ótimo. Isso é coisa do demônio. Cara, Yu-Gi-Oh! Eu acho que é o desenho com mais Deus Ex Machina da história. Eles não seguem, né? Nem as regras, claro, do próprio jogo, pô. É porque tem que confiar no coração das cartas. Essa que é a regra do anime. Confiar no coração das cartas. O que eu aprendi nesse desenho foi: você tem que confiar no coração das cartas do seu avô, cara. Não. É confiar no baralho do teu avô. Nossa, Nossa, cara. Coração das cartas. Coração das cartas é a maior mentira contada no Yu-Gi-Oh! Porque ele falava: confio no coração das cartas. Mas ele tinha um cheat code no peito dele, pendurado na correntinha. Esse é o coração das cartas. Cara, tá muito de efeito que eu preciso, cara. Eu jogo Yu-Gi-Oh! Às vezes, até hoje. Esse negócio de coração das cartas nunca funcionou comigo. Nunca funcionou comigo. Eu também jogo e, cara, não funciona. Cara, eu também jogava Yu-Gi-Oh! Mal cota atrás, que daí depois eu comecei a jogar Magic e nunca funcionou essa porcaria. Você precisa só fazer um combo infinito lá e acabou. Coração das cartas, pelo amor de Deus. Maior mentira, só pra vender cartas. Exato. Mas vocês tinham esses bordões assim, na época de criança, vocês falavam também, tipo, acredito no coração das cartas, vou reunir o meu Ki. Ah, eu tô Toguro! É, tipo, muito, cara. É, quando você tá perdendo, é isso que você fala, né? Vai que você bota medo no cara. Esse negócio de utilizar a frase é bem legal, porque tem muita frase que já era do nosso cotidiano, que a nossa dublagem ajudou a ter, né? E o Yu Hakusho aí tem como o exemplo aí, por exemplo, né? Do, eu tô Toguro. Tem muitas outras coisas aí. Você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou meio. Que também é do Yu Hakusho. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Nossa, não, caramba. É a melhor dublagem, né? Yu Yu Hakusho, velho. Eu assisti recentemente, inclusive, galera. E tem no YouTube o Yu Hakusho completo, dublado. Quem quiser assistir, é só procurar no YouTube. Ah, são 112 episódios, uma coisa assim. Não é muito grande, não, dá pra ver. É muito legal, cara. Eles adaptavam muito bem, né? As piadas pro português. Sim, né? Faziam um bom trabalho de localização das gírias, das piadas. Nossa, vale a pena só. Porque o desenho em si não é grandes coisas. O Yu Yu Hakusho não é um grande desenho assim que você fala, nossa, que história foda. É só um bando de cara lutando pra salvar o universo, mais uma vez. É um Dragon Ball. Assim, é um Dragon Ball com espírito. É um Dragon Ball espírita. É legal, um desenho espírita. No final, mas Yu Hakusho é legal. Porque no final, o protagonista, ele é tipo o Harry Potter, né? Não é o protagonista, assim, que salva tudo, a porra toda. Ele é, tipo, fez a parte dele lá e pronto, né? Mas tem uma galera por trás dele junto, né? Então, teve um outro aí que eu reassisti, já não há tanto tempo, tão recente, né? Acho que foi setembro que eu terminei ele, outubro, alguma coisa assim. Foi o Samurai X, cara. Eu reassisti todo o Samurai X e é legal. Porque ele mostra, mesmo que não é, né, da nossa época, não seja coisas mais recentes pra gente, que trazem alguma coisa do dia a dia recente, né, tecnologia e tudo mais, ainda passa uma boa mensagem, porque tudo que ele... É uma mensagem de redenção total, porque ele era um assassino total, ele era o maior assassino que tinha de um lado da guerra japonesa. E aí, o lado dele ganhou a guerra e tudo mais, e... Os samurais foram proibidos. Só que ele também abandonou a espada, porque ele matou muita gente. Então ele queria viver uma vida, pelo menos tentando ajudar. Ele queria passar alguma coisa boa, porque depois ele percebe que tudo que ele fez durante a guerra foi só abaixar a cabeça, falar sim senhor e vai matar. E aí depois ele percebe que essa não é a vida que ele queria levar. Essa não é uma vida que vai trazer uma paz real para as pessoas, porque tudo que ele fazia era pra trazer paz. E isso não é verdade. Tanto que vai passando o anime e ele vai aprendendo a conviver com as pessoas, ele vai tomando consciência do que ele fez e arcando com consequências que ele trouxe pra ele. E é um bom anime, porque faz você perceber o que realmente é importante. Traz uma das mensagens, é perceber o que pode ser realmente importante pra você. Porque você achar uma coisa, entre você achar uma coisa certa e entre você pensar com você mesmo e refletir, poxa, eu preciso disso aqui mesmo, sabe? Ele faz você pensar mais na sua vida e pensar no que é realmente importante pra você tá bem com você mesmo. E eu acho que é um bom anime também, que passa uma boa mensagem. É interessante. Eu recomendo pra quem ainda não assistiu. Ou se assistiu, reassistir, é um bom anime. Samurai X é muito bom, cara. Tem um que também tem essa pegada assim de repensar os conceitos da vida e tal, principalmente por conta de matar pessoas e ver que isso não é legal, que é o Vinland Saga, que saiu faz pouco tempo, assim, que também é legal. E, tipo, no mangá eles exploram, eles vão evoluindo mais, só que eu não quero dar spoiler porque, tipo, tem gente que só vê o anime e ainda não chegou nesse ponto no anime, mas, tipo, eles vão explorando esse negócio da pessoa rever como é que... Todos os acontecimentos que levaram ela até aquele ponto e tal. E eu também acho muito legal. É umas lições muito fodas que esse mangá e esse anime ensinam, velho. A gente poderia falar um pouquinho dos filmes? Que até agora nós estamos falando das séries, né? Uhum. Tem algum filme aí que vocês tiram lição? A Pixar é muito boa. Nossa, pra a isso. Nossa, né? A Pixar é rainha disso aí. A Pixar é maravilhosa. Tem o saudoso Toy Story lá, que você aprende a dar valor pros seus amigos também. E pros brinquedos também, né? Não também. Só os amigos, os brinquedos também. Não, eu tinha medo de Toy Story por causa que eu era praticamente o vizinho lá que desmontava o brinquedo pra saber como é que funcionava. Ô, galera, eles vão esse filme foi feito pegar, pra você, cara, também. Esperto. Cuidado, pô, hein? Fala baixo. Esse cara é o meu problema. Eu acho o único brinquedo meu que eu não desmontava é os carrinhos, entendeu? Os carrinhos aí da Hot Wheels até hoje eu tenho. Mas o restante, não. E era boneco. Deixa eu ver como ele funciona por dentro. Eu desmontava. Aí eu tinha medo de Toy Story por causa disso. Eu tinha um professor que ele fazia o filho dele fazer isso. Tipo assim, ele pegava o brinquedo e falava assim, desmonta aí, vamos ver como é que funciona. Uhum. Que isso? Não, cara, porque isso é legal, pô, você saber como é que funciona. O cara incentiva o filho a destruir as coisas. É, velho, é legal, isso é cabeça de engenheiro. Engenheiro de montar várias coisas também, aqui pra ver como eu tinha dó de desmontar brinquedo, velho. Eu desmontava, tipo, coisas da casa, o que deixava minha mãe full pistola, mas... Também tinha essa mania de desmontar as coisas. Tipo, videocassete, rádio, essas coisas, tudo desmontado. Tu tem cara de ser... Tinha a cara de ser aquela criança que não podia ver algo com motozinho, que desmontava pra pegar só o motozinho, né? Exatamente. Pegava a volta da mãe pra pegar o motozinho. Isso aí eu fazia mesmo com os carrinhos. O carrinho. Ah, cara, eu não podia ver nada na frente, cara, que eu ficava desmontando, velho. Era real. Quando eu era pequeno, eu era o demônio. Minha mãe toda hora fala, Mano, eu não conseguia te levar na casa de ninguém. Você ia na casa de todo mundo, você desmontava as coisas, ficava pegando as coisas. Eu não conseguia visitar ninguém. Nossa. Nossa senhora, Coyote, pelo amor de Deus. O Toy Story tem uma lição também, mais no Toy Story 3, né? Que é o de você doar os seus brinquedos, né? Essa parte da doação. Não só brinquedo, mas outras coisas também que você já não tá utilizando. Que às vezes pode servir para outras pessoas, né? A gente, às vezes, é muito apegado às lembranças. Que é aquilo. Lógico, você pode guardar uma coisa ou outra, mas, poxa, por que você vai ficar com aquele monte de brinquedo entulhado, guardado, sendo que, né, às vezes pode fazer a alegria de uma outra criança aí que tá querendo brincar. Eu acho que também é uma lição que ele mostra mais pro terceiro, mas é desenvolvido em todos os Toy Stories, é tipo o conceito de família lá, que os brinquedos meio que adotam, assim, porque... Todos os brinquedos do Andy meio que viram uma família, porque todos são muito ligados, todos pertenceram ao Andy, conviveram vários anos juntos. E aí quando chega aquela parte que eles estão indo lá pro incinerador, eles todos dão a mão, aí todo mundo no cinema chora. E aí, tipo, é como se a família estivesse indo morrer junto, assim. É tipo, a Pixar sabe muito trabalhar com as nossas emoções, cara. Eles são safados nisso. Eles fazem sempre chorar nos filmes dele. Concordo com você. Agora, falando em chorar, eu acho que um filme que eu vou falar da Pixar é o Viva, Vida é uma Festa. Esse daí é maravilhoso, cara, porque tá na cara, né, o que ele ensina, mas eu acho que é maravilhoso a forma que a Pixar trata de assuntos tão fortes, assim, tão emotivos, né, que trazem uma emoção muito forte pra você, de uma forma fantástica, porque sutil, no Viva... Né? É sutil e fantástico, porque o Viva, por exemplo, o Viva é sobre família, é sobre não esquecer, é sobre não abandonar. Né? Mesmo que a pessoa parta, a memória dela ainda fica aqui com você, sabe? Ela você pode perder um ente próximo ou um ente não tão próximo, só que ele ainda é parte da sua família e ele ainda vai estar lá olhando por você. E ele ainda vai estar vivo enquanto você ainda tiver a memória dessa pessoa. Tanto que passa o filme inteiro e você acaba descobrindo que é o Hector, é o magrinho. É, todo meio que são esqueleto, todo magrinho. Não, tem o outro que é gordinho lá, o... De La Cruz. Mas o Hector, ele tenta ser lembrado de todas as formas, porque só existe mais uma pessoa no mundo que lembra dele. E nada faz ela falar. Que a senhora, ela não lembra de nada, ela não consegue falar, ela não faz nada. E o que faz ela se lembrar do Hector é uma música. E mais pra frente, né, vai acabando o filme, ela também parte. Só que ela ainda tá viva na memória, todos estão vivos na memória. E uma parte que é... Além de todo o filme, né, que faz você chorar, uma parte que toca é a primeira vez que você vê alguém indo embora, que é o que tá na rede, o velhinho que tá na rede, porque ninguém mais lembra dele. E aí ele parte, a memória dele vai embora e ninguém mais se lembra dele, ele não tá vivo, nem aqui e nem em outro lugar. Então, eu acho que uma coisa que é muito importante que o Viva passa é que não importa o que aconteça na sua vida, desde que você se lembre da pessoa, ela ainda vai estar viva com você. Vai tá tudo certo. Você tá quase me fazendo chorar aqui, velho. Tô lembrando do filme aqui também. A música é muito foda, né? Aquela a música. Então, Lembre eu ia de mim, cantar né? A música, mas já que vocês estão quase chorando, eu vou parar. Cara. Tem uma lição que eu acho também que é perdoar, né? Esse filme ele fala muito de perdão, assim. Perdão. Pô, por mais que a pessoa faça uma coisa ruim, poxa, passa com o tempo, né? A gente. Não é que você esquece da dor que aquela pessoa te causou, mas você perdoa de coração, né? E segue, tenta seguir a vida pra frente, ver se aquela pessoa não vai cometer o mesmo erro de novo. E às vezes também não julgar sem saber direito as coisas, né? Porque no caso, a neta do Hector, né? Que é a mama lá da família, a matriarca da família, ela, tipo assim, ela. É uma história que ela lembra que a avó dela contava, então ela foi passando isso, né, de geração em geração. Então é esse perdão, né, você quebra com esse ciclo, né, de rancor e tudo mais. Esse filme é maravilhoso, cara. Ele é lindo. Tem episódio do Papo de Calçada sobre ele. Os ouvintes aí que estão chegando mais novos, procura no feed aí que a gente falou dele na época. Outro filme que dá nó na garganta e também tem esse negócio de, tipo, você não esquecer as pessoas que morreram e tal, é o Up, né, cara? Que, tipo, o começo do filme, 5 minutos de filme, ele mostra a história inteira da vida da Ellie e do... Tá, putz, Ellie, agora esqueci do o nome do protagonista. Frederiksen. E aí, tipo, em 5 minutos a mulher lá viveu, cresceu, morreu. Você já tá chorando no filme. Não. Ela viveu, cresceu, viu que eles não podem ter filho. Nossa. É, tipo. Continuou vivendo e aí essa sequência morreu. Inicial, ela já é pra destruir, cara. Ela daria, se você pegar só isso aí e fizesse um curta, ia ser um puta de um curta já. Fora que o filme em si já é muito bom, assim, e, tipo, é maravilhoso. Mas um negócio que eu gosto muito é quando ele termina, quando tá mais pro final do filme, aí ele consegue colocar a casa lá na cachoeira e tal. E aí ele pega aquele livrinho lá dela de aventuras, e aí ele vai vendo as páginas que antes estavam em branco e que ela foi preenchendo, tipo, com as fotos do relacionamento deles, da vida deles juntos e tal. E, ela, e ele vê que, tipo, embora eles não tenham realizado esse sonho deles, que era viajar pro Paraíso das Cachoeiras, ela não foi infeliz na vida dela. Ela foi feliz porque ela conseguiu passar a vida dela com uma pessoa que ela ama e tal. E, nossa, tipo, já tô com vontade de chorar de novo nessa porcaria. Não, Up é maravilhoso, cara. E é um filme assim que parece que a mensagem dele tá no início, já, né? Que é o cara, vou sair, vou fazer uma coisa por uma pessoa e tal, né? Meio que um altruísmo ali. Mas ainda tem outra lição, que na verdade no final ele descobre que não é só ele, né, ir lá realizar um sonho que eles queriam ir junto. É ele viver a vida plenamente, né? Não ficar amarrado na memória, mas naquela saudade, né? De que a saudade também às vezes pesa, a pessoa fica, né, mais depressiva e tal, e eu acho que a mensagem que ela queria passar pra ele é que ele continuasse a vida dele, aproveitasse a vida dele enquanto, né, ele ainda estivesse vivo. Aí isso ele vai aprendendo, tanto que ele aprende isso com o menino, né, que eu esqueci o nome dele. Russell. Isso, então é que ele aprende, né, a ser espontâneo. A dualidade do velho e do garoto é muito isso, né? O garoto é muito impulsivo, o velho é muito conservador. Então é bem legal essa brincadeira. Ele aprende a viver de novo, né? Ele tem essa motivação dele de novo. Porque antes a vida dele, desde criancinha, era a Ellie. E aí, depois da perda, depois de tudo, você vê que ele fica um velho ranzinho, ele fica lá descendo a escada, né, normal, com a cadeirinha automática e tudo mais. E você vê que ele encontra, durante o filme, ele encontra o Russell, ele tenta realizar o desejo da Ellie, ele encontra o herói dele, e cada coisa dessa vai mudando a personalidade dele. Porque, por exemplo, o herói dele acabou mostrando que, na verdade, é um vilão. É o vilão da história. Ele não é um herói. Ele é só um bosta. Aí, ele tentando fazer de tudo pra levar a Ellie pro Paraíso das Cachoeiras. E você vê que ele acaba desistindo até desse sonho pra salvar o Russell. E o Russell muda ele. Ele vira de cabeça pra baixo. Porque foi com o Russell que ele conseguiu fazer tudo. Porque, assim, por exemplo, se ele tivesse conseguido ter feito o que ele queria, que era só levar a casa pro Paraíso das Cachoeiras, o que, que ele ia fazer lá? Ele ia morrer ali. Ali era o final dele, ele fez isso também pro final dele. Só que o Russell deu vontade dele continuar vivendo. E no final, até a casa foi parar lá no desenho. Foi parar lá no lugar, do lado da cachoeira, tudo bonitinho. Então, assim, é maravilhoso. E no final ele também acaba se encontrando com o Russell, indo pra premiação dos escoteiros lá. E o seu Frederiksen não esquece, ele não esquece da Ellie. Ele continua carregando a Ellie com ele. Só que ele vê que ela viveu uma boa vida ao lado dele, com as memórias que ela deixou pra ele. E ele também, ele continua vivendo o resto da vida dele. E sem esquecer dela. É maravilhoso. E é um legal essa parte do final que você tava falando, que ele foi na parte lá da reunião dos escoteiros, do Russell e tal. É legal porque, tipo, o Russell, ele sempre fica falando que o pai dele um dia vai, quando ele conseguir, tipo, todas as insígnias lá de escoteiro, ver ele. E aí no final o pai dele acaba não indo. E, tipo, o seu Frederiksen acaba assumindo meio que essa figura paterna, assim, pro Russell. E mostra que... E o Russell acaba virando meio que o filho, né? Que eles nunca tiveram. Não necessariamente também o filho, um neto, ou tipo... Não, sim, mas é essa relação que ele não relação, teve. Tipo, né? E é muito bonito, porque mostra que ele não tem o laço de sangue pra ter esse tipo de relação. Não, exato. Ele acaba tendo essa relação que, querendo ou não, foi a Ellie e ele que tiveram. Porque o Russell apareceu na casa. E tudo que eles fizeram foi junto com a Ellie. Foi tudo junto ali. E é fantástico. Tudo que passa no Up, no Viva, é Pixar, é maravilhoso. Aliás, essa que você falou lá, que tipo, o herói do cara era um escroto, eu acho que é uma lição importante pra todo mundo aprender. Tipo, não idealize seus heróis, cara. Em algum momento eles vão te decepcionar. No fundo, todo mundo é humano. Exato. Né? Todo mundo erra. Olha, o meu filme que eu gosto de paixão, assim, foi porque foi o primeiro DVD de animação que minha mãe me deu. Não só por causa disso, né? Porque eu já vi já umas 5, 6 vezes já, se botar aí na ponta do lápis. que é o filme chamado A Viagem de Chihiro, lá do Studio Ghibli. Ah, ai, que filme maravilhoso. Esse filme é muito legal. A minha maior realização desse filme foi quando eu levei esse filme pra assistir na escola, porque a professora de português deixou. Aí a gente fez um trabalhinho falando sobre esse filme. Foi bem legal. Não, assim, esse filme, né, me encantou por inúmeras coisas, né? Primeiramente por causa do estilo do desenho, que é muito característico desse estúdio. E assim, ele é uma obra de arte em muita coisa, sabe? Ele é muito bonito. E às vezes, assim, a gente tem muito daquele negócio, tipo assim, e se a gente estivesse ali naquele lugar, o que, que a gente ia fazer? Eu, quando parei pra pensar nisso, eu cara, ferrou. Eu não ia saber o que eu ia fazer. Eu leso desse jeito, não ia fazer metade do que essa garota fez nesse filme, tadinha. Ela sofreu bastante. É, cara, todos os filmes do estúdio Ghibli são muito bons, cara. A Chihiro sofreu, velho, nesse filme. Ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, os dois viraram porco na frente dela. Foi foda, cara. Cara, isso foi um trauma de infância, meu, perdeu, velho. Quase esqueceu de quem era ela por causa que a bruxa roubou o nome dela. Meu, isso é fantástico. Cara, eu vi o filme no cinema, essa cena dos pais virando porco me traumatizou quando era criança, velho. Não, eu vi porque eu tenho relação com a professora também. A minha professora de artes que colocou pra assistir na sala. E, nossa, esse filme me encantou de uma forma que eu não consigo nem botar em palavras. Desde a animação, desde a história até o final. Tudo. Todos os filmes do Estúdio Ghibli, eles passam umas mensagens muito fodas, assim. Tipo, dois que eu acho que tem mensagens da hora é, tipo, O Meu Vizinho Totoro, que é... Tipo, mostra um pai tendo que cuidar sozinho das filhas e tal. E elas tendo que mudar pra uma casa nova. E as dificuldades de ter que mudar pra lá. E como é difícil pra esse pai, porque ele, tipo, é tradutor. Então ele não tem tanto fluxo de trabalho. Então ele tem que se esforçar muito pra conseguir sustentar as duas. E elas têm, tipo, elas têm uma mãe que tá doente. E ao mesmo tempo mostra essa figura fantástica que é o Totoro lá, que é um coelhão, que é o espírito protetor da floresta. E meio que mostra esse negócio que tem muito da religião que era mais prevalente no Japão, que é o Shintoísmo. Que eles pregam muito um equilíbrio entre o ser humano e a natureza. E que esse equilíbrio traz harmonia pros dois. E é um negócio que é bem legal, porque tipo, mostra como essas meninas vão se harmonizando com o Totoro e com os bichos da floresta. E ao mesmo tempo elas vão tipo, se integrando melhor naquela nova vizinhança, naquela nova sociedade que elas têm que viver e tal. E tem também o Princesa Mononoke, que eu não lembro agora se é do Estúdio Ghibli, eu acho que é do Estúdio Ghibli, mas... É do Estúdio Ghibli e também. E aí, tipo, também tem toda essa questão, porque tá aí, tipo, avanço industrial em cima da floresta, e aí os espíritos da floresta tentam destruir os humanos, porque estão tentando destruir a casa deles, e daí mostra como isso só gera mais conflito. É tipo, esses filmes são muito bons e passam umas mensagens muito da hora. Exato. Eu acho que outro filme também que entra nessa é Nausicaa. Nausicaa também. Porque os humanos avançaram, usaram tudo na natureza. Só que no Nausicaa, a natureza avançou contra. Então, tem esses bichos enormes, gigantes, que eu esqueci o nome agora. Mas parece um carrapatão gigante. E eles acabam destruindo tudo, entendeu? Eles acabam destruindo cidade, acabam destruindo casa, acabam destruindo vida. E onde essa floresta nova avança, ela é totalmente tóxica. Ela é tóxica pra gente, ela é tóxica pros humanos, ela é tóxica pros animais, né? Atuais, nossos, essas florestas novas vão avançando cada vez mais onde tem população e acaba destruindo tudo. E um lugar que acaba entrando em harmonia, né, com essa floresta é o Vale do Vento, que é onde a Nausicaa mora, onde tem esse vilarejo. Só que quando cai uma nave lá, né, tudo bem que é um plano para destruir ali tudo mais, só que eles vivem em harmonia e a Nausicaa acaba se perdendo no meio da floresta. Ela acaba se perdendo lá no fundo da floresta e tudo mais. E você vê que a natureza para cima, né, que é a superfície, ela comporta a vida, ela tem essas florestas diferentes, essas flores diferentes e tudo mais. Só que embaixo dela, ela está se recuperando da humanidade que acabou destruindo ela. Tem água potável, tem ar respirável, tem tudo. Então metade para cima é para acabar com os humanos, para, né, tirar tudo que a praga que a gente acabou causando na Terra para cima destruir. E embaixo ela tá se recuperando, ela tá se refazendo, ela tá respirando de novo. Eu acho que é outro filme também que entra nessa de natureza junto para prosperar, né? Os filmes desse estúdio, eu sinceramente, eu acho muito difícil para uma criança absorver algumas mensagens que tem. Por exemplo, custou muito, né, para eu entender, por exemplo, né, duas mensagens que são importantes, né? Uma, que na viagem de Chihiro, é a memória, porque você é né? Você é capaz de ser o que você não é nos dias de hoje, graças às suas memórias, o que você viveu anteriormente, entendeu? Por exemplo, eu me identifico como Gabriel devido a tudo que eu já passei, tudo que eu passei antes, todas as minhas memórias construíram o meu ser de hoje, né? Então, por exemplo, o Haku, ele não lembrava de quem ele é, né? Então ele acabava se tornando um escravo lá da Yubaba. Yubaba. É. E a Sen, por exemplo, ela foi, né, a Shihigo, no caso, quando virou Sen, né, ela começou a esquecer quem é ela e até mesmo o que ela estava fazendo ali, entendeu? Até ele lembrar realmente do qual era o verdadeiro objetivo dela, né? E um outro exemplo também de personagem desse filme, que também tem a ver um pouquinho, é mais como que eu posso falar, da construção da nossa personalidade, né? É aquele personagem, o Sem Rosto, né? O No Face. Ele é um personagem, assim, como que eu posso falar, muito assim, difícil de entender o comportamento dele, o porquê que ele fez isso, o porquê que ele não fez aquilo, né? Então, o que a gente às vezes pode pensar, mais ou menos, é que tipo que ele seria como se fosse um retrato de uma pessoa com inocência, né? Ou mais ou menos isso. Só que às vezes ela fica vagando pela sociedade, né? Pelas coisas que vão acontecendo, e acaba absorvendo tudo, né? O que pode ser de bom e de ruim. Nesse filme, por exemplo, né, o Sem Rosto, ele absorveu praticamente tudo que não presta, que ficou até doente com isso. Então todo o comportamento que ele foi adquirindo, né, dos outros, né, personagens da série qual ele ia engolindo, né, do filme qual ele ia engolindo, ele acabou se tornando um monstro, entendeu? Então até nessas coisas, pra você conseguir entender desse estúdio, demanda um tempo. Eu acho que um dos filmes mais pesados que tem no Estúdio Ghibli é O Vidas ao Vento. Esse filme eu não consigo assistir sem chorar. É aquele das naves, né? É, isso. Que o cara é um engenheiro, ele tá tentando construir um avião e ele acaba se apaixonando, ele acaba, né, tendo a mulher dele, só que a mulher dele tem tuberculose. E ela acaba, né, ele tenta tratar em casa, ele tenta tratar perto, só que no momento que ele tá conseguindo alcançar o sonho dele, ela tá sozinha em outro lugar, lutando pra não morrer contra a tuberculose. Isso foi um não foi nem um resumo, isso foi tipo um pedacinho da história, mas assim, é um filme maravilhoso, cara. É uma mensagem que passa que eu amo esse filme. Vidas ao Vento eu recomendo pra quem não assistiu, mas eu recomendo assistir com um emocional forte. E se você também tá chorando e quer assistir pra chorar, você vai chorar pra caralho. O legal desse filme é que ele, embora tenha toda essa parte fantástica lá da imaginação do engenheiro e tal, ele foi baseado no engenheiro, eu não lembro agora o nome dele, mas o engenheiro japonês que fez o design dos aviões pra Segunda Guerra Mundial, que o Japão usou e tal. Eu não lembro agora se no filme mostra ou não, mas tem uma, tipo, ele se arrepende um pouco, tipo, da invenção dele ter sido usada pra fins bélicos, porque não era o que ele queria e tal. Ele queria criar os aviões porque ele achava coisas magníficas e tal, e não pra fins bélicos. Eu queria só citar um filme aqui, pra gente já ir pro encerramento. É Detona Ralph. Assim, pra fugir um pouco da Pixar e dos animes. Me lembrei desse filme, porque esse filme é bem bonitinho, assim, sabe? E mais uma vez é aquele lance das amizades improváveis e também de você não subestimar as pessoas, né? A Vanellope. Como é que é o nome? Isso. Vanellope. Ela é subestimada, né? Assim, ela é considerada um bug e tal. E na verdade ela era a principal do jogo, né? Do jogo dela. Então, é bem legal, além também do que ele traz, né? Às vezes a gente tem uma característica que para as pessoas pode ser um defeito, mas na verdade pode ser uma qualidade, né? Que ela, aquele lance do bug dela, que ela sai de um lugar e vai para o outro, ela usa aquilo como uma qualidade para ela, né? Uma vantagem. Isso é muito legal, de você, né? Tipo assim, pra mim, né, essa ideia da criança, eu sou assim, mas eu tenho que me aceitar assim e eu tenho que, né, fazer o melhor com o que eu tenho, com o que eu sou, né, eu não preciso me sentir menos do que ninguém por ter uma determinada característica, seja ela qual for. E fala de uma forma muito, como que eu posso falar, muito suavezinha e forte ao mesmo tempo, né, que até mesmo o Ralph às vezes fica ali se questionando, né, pô, por que ninguém gosta gosta de mim. Porque eu nunca posso ser o herói, é só o outro lá. Uma coisa que eu aprendi no Detona Ralph aí com o Conserta Félix Jr. é que quando você vê a garota aí dos seus sonhos, você não pode desistir, não, que você pode conquistar ela aí. São só questões, sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões, sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Ô Gabriel, começa indicando aí, que aí depois passa pros meninos, já faz o jabá deles também. Então, vamos lá, a animação que eu vou indicar também é do Estúdio Ghibli, que é o nome do castelo, o nome do filme é Castelo Animado, né? Poxa, ele é muito legal, né? Ele fala de uma mulher, se eu não me engano, que ela é chapeleira, né? Costureira, coisa assim. E que ela acaba sendo amaldiçoada por uma bruxa e transforma nela em uma idosa de 90 anos. Aí, em busca, né, da solução dessa maldição que ela está sofrendo, né? Ela vai em busca de um grande, né, e famoso castelo, né? Que é chamado Castelo Andante, lá, o Castelo Animado. Que é um castelo que anda sozinho, vagando por aí. E ele também tem muitos outros assuntos, né? Além desse, né? O filme roda ao redor de uma guerra, né? E é bem legal, vale a pena. É divertido também. Tem um romancezinho aí entre essa personagem e o dono do castelo. É bem legal, bem divertido aí. É bem válido ver. E tem na Netflix, tá? Só a dublagem, se eu não me engano, não é a dublagem original, não. Boa, eu gosto muito desse filme, eu acho ele muito bom. Bem, aproveitar e fazer minha recomendação, que eu recomendo Steven Universe, quem ainda não viu. Tipo, pra quem não sabe, Steven Universe é um desenho da Cartoon, que acabou recentemente. Que ele foca no Steven e nas Crystal Gems, que são seres mágicos. As Crystal Gems, no caso, são seres mágicos, derivados de pedras e tal. E aí mostra como vai desenvolvendo a relação do Steven com elas e como eles vão protegendo o mundo. E ao longo da série você vai tendo muitos tipos de lições com relação a educação emocional, porque o Steven, ele é um protagonista que ele resolve as coisas não na base do soco, mas na base do diálogo, da empatia, que também ensinam coisas de responsabilidade emocional, que tem muito isso no filme que tem dessa animação, porque, tipo, as pessoas têm que assumir certas responsabilidades pelas emoções que elas suscitam nas outras pessoas e tal. Além, tipo, de mostrar tipos de relacionamento, falar de comunidade LGBT, falar de feminismo, tipo, é um desenho que é muito bom. Tanto pra quem é criança, quanto pra quem é adulto. Tipo, os primeiros episódios da primeira temporada são mais chatinhos de ver, realmente. Mas termina a primeira temporada, o desenho ele só vai melhorando a partir daí. E pra quem quiser também, no Prosa Errado, meu podcast, vai sair ainda esse mês um episódio comentando sobre Steven. Então, se vocês quiserem maratonar pra depois escutar o episódio, é só conferir lá. É, a gente até tem a parte sem spoiler, a parte sim, com spoiler. Sim. Mas a parte com spoiler é mais legal. E eu acho que eu vou recomendar o Full Metal Alchemist Brotherhood, que mostra a história de dois irmãos tentando, depois daquela parte que eu falei, que eles perdem, né, o braço, a perna, e eles acabam tentando, passa a história, eles tentam recuperar seus corpos, né, tentam recuperar o que eles têm ainda, em busca da Pedra Filosofal, porque a Pedra Filosofal, ela não respeita o tratado que existe no anime, né, que é a troca equivalente. E eles passam, né, a história se desenvolve, tem uma outra história, né, por trás do anime que já vem se desenrolando há muitos anos atrás, eles acabam não sendo os protagonistas dessa história, e durante tudo que eles passam, todos os perrengues que eles acabam passando, tudo que os altos e baixos que eles têm, você acaba aprendendo que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Os seus laços, a sua família, os seus amigos, são essas coisas que realmente te importam, né, na sua vida, porque sem eles, sem conhecimento, sem amigos, sem nada, você não tem nada. E no final você acaba aprendendo que não importa nada, nada do que você passe. Se você não acaba tendo um impacto na sua vida sobre algum aprendizado que você faça, isso acaba se desfazendo e acaba não valendo a pena. E eu acho que ele traz... Eu acho que ele consegue trazer pra você uma boa mensagem do que você pode fazer com a sua vida e o que você pode trazer de bom e os ensinamentos que você... Mesmo que você ache que um momento ruim que você esteja passando, que você se pergunta, por que eu tô passando por isso, por que eu mereço, o que eu fiz pra merecer isso, e você acaba aprendendo a absorver mais, e tudo que acontece na sua vida acontece por um motivo, você querendo ou não, e acaba tornando você quem você é hoje. Eu acho que é um bom anime, eu recomendo. Fullmetal também tem no Netflix, completo, o Fullmetal Brotherhood. Vale muito a pena mesmo. Eu tava assistindo porque sinceramente nunca vi até o final. Aí eu, por enquanto, parei no episódio que um dos homúnculos volta lá à vida. É bem legal. Beleza. E onde o pessoal pode encontrar o Prosa Errada? Fala aí pra galera que ouve o Papo de Calçada e ainda não conhece vocês. Redes sociais, feed, site, o que que tem aí? Passa pros nossos ouvintes aí. A gente não tem um site oficial, a gente é hospedado no Anchor, mas você pode achar a gente no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcast, no Olá Podcast Agora, no Deezer, no Pocket Cast, no Breaker. A gente tá em quase todas as plataformas de podcast que tem. Onde você quiser achar a gente, você vai achar. Você acha, é só digitar Prosa Errada lá. E se quiser seguir a gente nas redes sociais pra acompanhar quando a gente for lançando os episódios e as novidades, nosso Instagram é @proserrada, nosso Facebook é @proserradapodcast. E a gente tem um e-mail que é o proserrada@gmail.com, então se vocês quiserem mandar algum e-mail lá falando alguma coisa dos episódios, dando um feedback, sugerindo temas, a gente aceita e vê o que dá pra fazer lá. Até tem uma sessão de leitura de e-mails no podcast, então sua mensagem vai ser lida pela gente. E eu quero agradecer também o Gui por ter dado esse espaço aqui pra gente conversar, que eu gostei muito do papo de hoje. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu escuto o podcast de vocês, adoro, sim, tô sempre acompanhando mesmo. E foi um prazer também ter ido lá pra falar um pouquinho de Steven Universe. Foi um episódio maravilhoso também. Eu vou só deixar uma indicaçãozinha aqui, eu tava pensando o que que indicar ainda. Eu comecei a ver uma série da Netflix, chama Kingdom, uma série coreana sobre zumbis. Nossa, é maravilhosa essa série, velho. Eu gostei bastante. Pois é, e assim, é muito bem feito, né? A produção é linda, né? Lembra muito Westworld, aquelas séries da HBO, né? Que os caras capricham mesmo, assim, na produção. Assim, a princípio não me chamou muita atenção, os primeiros episódios são bem arrastadinhos, assim, mas o terceiro episódio já me deu uma ideia, né? Melhor, sabe? Espero que seja... né, mais pra frente seja legal aí. É legal. Mas pelo pouco que eu vi, vale a pena, pelo menos pela produção, vale muito a pena assistir essa série. E as redes sociais do Papo de Calçada, os ouvintes já sabem, mas vale reforçar, @PapoCalçada no Twitter, no Instagram e no Facebook. Nós temos o nosso grupo no Telegram, que é o t.me/PapoDeCalçadaPodcast. Lá vocês podem trocar ideia com a gente, sugerir pautas, fazer comentários, mandar memes e tudo mais. Então é um canal aberto, direto, assim, pra gente trocar ideia. Tá bem legal, o pessoal aí tá lá pra bater papo. E também o nosso blog, que é o papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você vai encontrar os outros conteúdos que nós produzimos, como o podcast TV na Calçada, o Papo Solo e o Papo de Lingerie, que saem aí durante a semana, a galera, né, dando recados diferentes. Inclusive o TV na Calçada sempre trazendo filmes e séries, aí, análise de filmes e séries, ao longo de 15 em 15 dias. Tá bom, galera? Valeu novamente aí pela participação. Tamo junto. Obrigado você que ouviu o nosso podcast até aqui. Semana que vem tamo de volta. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Valeu, gente. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.